biscoito. 9, 10, fritadas 10. E como é fácil contar até 10. Vamos aprender a contar, contar e comer. Prestem muita atenção pro que vai acontecer. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, rasteiro prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito.